Chegou a hora. Você vai ouvir. Coca-Tec. Are you ready? Coca-Tec. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Coca-Tec. Opa, hoje é quarta-feira, 1º de fevereiro de 2012, e eu tô aqui, ó, como sempre, no Coca-Tec, o seu podcast diário sobre o mundo da tecnologia desde um ponto de vista Apple. E no episódio de hoje, você vai saber que 35 mil funcionários da Foxconn lá na China assinaram uma petição por melhores condições de trabalho, tudo para pressionar a Apple. Você vai saber também que os outros fabricantes de smartphones estão querendo adiar o lançamento de novos dispositivos para não concorrer com o iPhone 4S. E vai saber também que a vaga do Ron Johnson como vice-presidente de retail foi ocupada. Tudo isso e muito mais no cast de hoje. Agora! Começa agora! Coca-Tec! Coca-Tec! O Cabral levou o promo code que eu disponibilizei na noite dessa terça-feira, dia 31 de janeiro, às 22h15, lá no grupo do Facebook. Anunciei durante todo o dia no Twitter que eu ia pôr esse promo code lá pro aplicativo iCatcher, né? Uma sugestão do Breno Forte. Depois eu vou tecer os meus comentários a respeito desse aplicativo. Vai ser mais um que vai fazer parte lá do post em relação a Instacast, barra Downcast e toda essa confusão. Mas o pessoal lá no grupo do Facebook jogou sujo, hein? Não foi não, Gabriel? O Gabriel todo perdido lá, que não, o que que tá acontecendo, não sei o quê. O pessoal mandou o Gabriel olhar pra lua enquanto lá pegava o promo code. Tem que ficar ligado, hein, Gabriel? O pessoal aqui é malévolo. Parabéns, Cabral, né? Um abraço pra você. Abraço também pro Gabriel Pontes e todos aqueles que concorreram lá, ou melhor, correram lá pra pegar o promo code. E resolvi juntar os feeds, né? Eu tinha uma ideia de... Eu sou meio organizado, acho que... organizado até demais, eventualmente. Então eu queria... Separei lá os feeds, né? Separei o áudio do vídeo. Mas aí me convenceram que o melhor é ter tudo num lugar só. Ter num único feed. Então é provável que você agora, que só assine o feed Coca-Tec, você passe a receber também os vídeos. Caso isso gere algum problema para você, você pode assinar os feeds individualmente, né? Tem lá o feed diário, tem lá o feed do Drop, tem o feed do Live, tem o feed do Coca-Tec TV. Aí você escolhe o melhor arranjo aí para você. É mudanças, né? Enfim. De repente, se você tiver um iPhone 3GS, isso pode te complicar, né? Porque ele vai tentar lá o vídeo e o vídeo não toca no 3GS, porque ele tá em HD, o iPhone 3GS não tem capacidade de tocar esse tipo de vídeo. É um pouquinho complicado, mas o que eu posso dizer, né? Eu acho que fica mais interessante, assim, juntar o vídeo e o áudio. Embora isso não seja definitivo, né? Enfim, se tiver dando muito problema, né? Se vocês xingarem muito no Twitter, não tem problema. A gente volta pro padrão antigo, a gente dá um jeito. E eu já reapontei, né, os links do Coca-Tec TV pro novo servidor. Aí provavelmente vocês vão baixar isso duplicado, né? Porque muda o ID quando faz isso, mas agora fica definitivo, já fica correto lá, né? Tinha algumas coisas que estavam penduradas no Mavic, agora já tá independente. Não tem mais nada ligado ali pro Mavic. Os áudios antigos, eles ainda estão pendurados lá no Mavic, mas eu vou aguardar para não ter que baixar tudo de novo. Coca-Tec TV eu fiz porque era pouquinho, eram só 10 episódios, vai rápido, mas no todo lá nos podcasts de áudios é coisa pra caramba, são 230 episódios, aí complica mais um pouquinho, mas dá pra fazer, tem alguns facilitadores, a gente mexe lá no banco de dados e assim vai. Esclarecimentos prestados, vamos então dar sequência no programa de hoje. Notícia! O que acontece no mundo da tecnologia, você fica sabendo aqui! Coca-Tec! E 35 mil funcionários da Foxconn lá na China assinaram uma petição para que a Apple pare com o trabalho abusivo nas fábricas da Foxconn. É uma jogada interessante porque teve aquele esquema lá do New York Times, ou lá o Tim Cook veio a público, então foi uma jogada excelente desses 35 mil funcionários. Ainda mais se você considerar que a fábrica lá de no Zhengzhou, alguma coisa assim, vai iniciar a produção de iPhone. Então eles estão contratando pessoas. Isso significa que tinha uma fila de 200 metros na frente da fábrica porque ela estava contratando. Lembra que eu comentei com vocês? Por que os chineses fazem aquilo, trabalham hora extra, trabalham no sábado? Porque sabem que outras pessoas estão querendo a vaga deles. Então os chineses sabem que não adianta lutar por seus direitos na Foxconn ou na China. Tem que pedir ajuda para a Apple fazer alguma coisa e, enfim, ter uma opinião pública. A Apple vai acabar fazendo pouco, mas vai acabar fazendo, vai pressionar um pouquinho ali a Foxconn, exatamente por isso. Porque tem milhares de pessoas querendo a vaga das pessoas que já estão empregadas lá na Foxconn. Falando dessa coisa aí de fábricas, né, de vagas, a fábrica de Jundiaí aqui no Brasil, né, a fábrica da Foxconn lá do iPad, está contratando pessoas. Segundo o jornal lá de Jundiaí, né, o Bom Dia, a Foxconn abriu 400 vagas, né, focados ali em pessoas de 18 a 50 anos com ensino médio completo. Acredita-se que o salário, né, esteja girando ali na casa dos R$1.000, mas isso ainda não foi confirmado. E saíram aí rumores de que a Foxconn quer abrir 5 fábricas aqui no Brasil. A gente tinha informação de 2, né, já tem essa de Jundiaí. A segunda, eu pessoalmente acredito, né, pelo que eu apurei, vai ser no Vale do Silício Brasileiro, lá em Porto Açu, né, vai estar o dedinho do Ike Batista envolvido nessa jogada, mas tá saindo aí rumores de mais 3 fábricas, né, e deve acontecer um encontro do governo brasileiro com o pessoal da Foxconn depois do Ano Novo Chinês, ou seja, ali para março. E, se você me perguntar, eu acho que tem toda a chance disso acontecer. Talvez não para agora, talvez isso seja uma coisa mais a longo prazo, mas eu acho que faz parte da estratégia Apple Foxconn de diversificar, né? Sai um pouquinho lá da China, vai que tem algum problema lá na China, tem alguma coisa, né? Fica muito dependente. E a Foxconn / Apple, né, tão interessados no dinheiro. Sabem que o Brasil é um excelente mercado consumidor, né? Tá crescendo, tem aí Copa do Mundo, tem aí Olimpíadas. Então vai ser um centro de atenções o Brasil. Só que o Brasil tem qual problema? É uma taxa tributária muito alta, né? Segundo o Steve Jobs dizia, né, é isso, a taxa aqui de impostos é coisa de maluco, né? It's crazy. E é verdade, é insano a coisa aqui. Então, nada mais natural de colocar as fábricas aqui no Brasil, ganha os incentivos, fica mais barato, né? Todo mundo sai ganhando e serve como um polo de distribuição daqui para a América Latina, daqui de repente para os Estados Unidos, né? É mais próximo, acredito, do que lá na China. Embora a mão de obra aqui talvez seja mais cara, talvez nem necessariamente a mão de obra, mas os encargos que você acaba tendo, um salário aí de R$1.000 por funcionário, no final das contas chega a R$2.000 quando você coloca as coisas trabalhistas em cima, né, acaba ficando muito puxado, mas aí você acaba fazendo um preço médio lá da China, funciona ali como um preço médio, uma estratégia de preço médio, dá uma misturada ali, né, alivia um pouco as coisas. Eu acho que a gente vai ter mais fábricas, sim. Eu acho que a Apple / Foxconn, nesse caso, vai apostar forte no Brasil. O Brasil tem esse potencial. E no fechamento da bolsa norte-americana hoje, a Apple constava como a empresa mais valiosa do mundo, com uma capitalização de 425 bilhões. Isso porque a Apple teve uma alta hoje de 0,7%, enquanto que a ExxonMobil teve uma queda de 2%. E aí a capitalização dela ficou na casa de 401 bilhões. Nem como a Apple está com uns ventos extremamente favoráveis, não teve esse abalo, né? Passou incólume aí sobre essa queda na bolsa americana. E tanto sucesso assim, né, tamanho sucesso da Apple vem fazendo, isso pode fazer com que os demais fabricantes atrasem os seus lançamentos. Por aqui, para não concorrer com o iPhone 4S. Enquanto o iPhone 4S estiver forte no mercado, a concorrência vai ser muito grande. O que os fabricantes ainda não se tocaram, que o iPhone não é uma questão de hardware. O iPhone é uma questão de experiência. Então, legal, atrasa aí um trimestre, faz o lançamento dos novos aparelhos no segundo trimestre, mas não vai resolver, vai ganhar um pouquinho, vai fazer uma graça, mas em função da baixa do iPhone, né, tá se aproveitando ali do cachorro morto, não tá fazendo uma briga honesta, não tá fazendo uma briga sincera. Então, fabricante, atenção, atentem-se. E falando de briga, os tablets da Samsung lá na Alemanha continuam banidos, hein? E mais, a Comissão Europeia está querendo investigar a Samsung para saber se ela não abusou lá das patentes relacionadas aos padrões essenciais da telefonia móvel 3G, com o intuito de prejudicar, né, a concorrência. Só acho que a Comissão Europeia também deveria dar uma investigada na Apple, porque ela registra, ela patenteia cada coisa que, na minha leiga opinião, é muito genérica. E ainda falando dos tribunais, a PopCap, né, que desenvolve o Planet vs Zumbi, pode processar a Globo por plágio, né? Vocês já devem ter visto na televisão, tem um anúncio lá de um aplicativo chamado Missão Bioma, né, que você joga no browser e tal. E o jogo, se você comparar, é muito parecido com Planet vs Zumbis. Por que que os caras vão gastar tutano criando coisas, né? Copia, né? Mais fácil, né? Esse pessoal... E o Tim Cook contratou alguém para ocupar a vaga lá do Ron Johnson como vice-presidente de... para cuidar lá das Apple's Retail Store. E o contratado foi um britânico, o John Browett. O John era responsável lá no Reino Unido por uma cadeia que seria uma espécie de Best Buy. Como se fosse uma Best Buy inglesa, né? Especializada em tecnologia. Tem gente que gostou da contratação, porque a Apple Retail Store, segundo o próprio Tim Cook, é tudo a respeito de consumidores, né? É focado no consumidor. E o John Browett tem essa visão, né? Gosta de focar as coisas no consumidor. Então, seria a pessoa mais indicada para ocupar esse cargo. Por um outro lado, os críticos dizem que o John não tem... Não é tanta experiência a palavra, mas ele não tem sido tão bem sucedido assim, né? As ações da Dixon caíram aí ao longo desses 5 anos que ele tá lá, cerca de 90%, então é meio complicado. Mas o que a gente tem que lembrar? Que a Apple Retail Store já tá pronta, o Ron Johnson já fez lá o manualzinho, né? Já fez lá a franquia. O que o John precisa fazer? Manter isso operacional, manter isso funcionando. Claro, daqui a um tempo vai ter que dar uma repaginada, mexer numa coisinha ou outra, mas o trem já tá andando, né? O trabalho mais difícil, com certeza, né, de criar o modelo, foi feito pelo Ron Johnson. E, digamos a verdade, né, foi muito bem feito. Polêmica. O Neil Young, né, o músico norte-americano, disse que o formato do MP3 não chega nem perto das gravações originais, né? Só tem lá cerca de 5% dos dados de uma gravação original. Eu achei esse número um pouquinho baixo, para ser sincero. Claro que quem tem uma sensibilidade maior consegue perceber a diferença que tem no MP3, no AIF, lá no Apple Lossless, tem lá os codecs, tem a forma de compressão e dá diferença para um áudio não compactado para um áudio compactado. Tanto que no Blu-ray o áudio ele não é compactado, o áudio é gigantesco e tem lá o bruto, né, a gravação original. E o Neil Young comenta uma coisa interessante, né, que segundo ele, o Steve Jobs teria o sonho de realizar um formato digital totalmente fiel às gravações originais, né? E segundo ele, né, o Neil Young, o Apple Lossless não chega nem perto disso. Segundo ainda o Neil Young, né, na entrevista, o Steve Jobs, quando ia para casa, né, apesar dele ter revolucionado todo o conceito de música digital, quando ele ia para casa, ele ia escutar os discos de vinil. E isso é uma discussão que eu acho que tá encerrada, né? O disco de vinil, sim, ele tem mais ruído, é fato, mas a profundidade, né, pelo fato de ser analógico, o disco de vinil tem uma qualidade superior. Agora, se é uma qualidade muito superior, fica complicado. Para ele, que deve ter um ouvido especial, deve fazer diferença. Agora, para nós, réis mortais, não sei se faz tanta diferença assim. E não sei quem estava conversando comigo pelo Twitter e acho que falou assim: pô, me arrependo dos aplicativos que eu me arrependo, é esse aqui e tal. E se eu não me engano, também falou do Mobile RSS. E aí, curiosamente ou não, o Mobile RSS apareceu lá na minha lista de feeds, graças ao Alexandre Torres lá do Apple Spotlight, onde ele aponta que o responsável pelo Mobile RSS, né, o Nibiru Tech, né, uma empresa japonesa, parece que encerrou as portas, né? A última atualização de aplicativos na App Store foi em meados do ano, ou seja, praticamente aí 6 meses. No Twitter, a última atividade está 2 meses atrás, embora lá o site esteja funcionando, o blog ainda esteja no ar, mas também tem 6 meses aí sem atualização. O Alexandre encontrou um tweet de uns 4 meses atrás, alguma coisa assim, falando que eles estavam bem ocupados aí fazendo uma nova versão do mobile RSS, mas por hora parece que eles fecharam as portas, né? O aplicativo deles para Mac não está mais disponível na Mac App Store, então vamos aguardar. Daí vamos ver se ressurge aí alguma coisa. O Mobile RSS foi aquele aplicativo que copiou descaradamente o design do Reader, né? Que teve aquele problema e refez lá a interface. O Mobile RSS é um aplicativo bem funcional, bem bacana, enfim. Espero que a Nibiru Tech não tenha se complicado. E por fim, se você tem algum dado lá no Mega Upload, corre. Segundo a CNET, pelo menos os arquivos do Mega Upload vão ficar no ar por mais 15 dias, né? Mas não bobeia não, vai fazendo os downloads das coisas que você tem lá, porque de uma hora para outra eles podem mudar de ideia e deletar todos os seus dados, hein? Aplicativos. Dicas de aplicativos. Opa. Opa, Renato Alex. Renato Alex. E você fala de onde, Renato? São Paulo. São Paulo. Já escuto Cocatec há quanto tempo? Faz uns 3 meses. Não, menos. 2. Desde que o Gordo Geek lá anunciou lá que ele fazia a caminhada dele. Aí eu vi, aí me interessei pelo Cocatec. E o que você tá achando? Ah, conteúdo maneiro demais, né? E você trabalha todos os dias. Aí você escuta, lá no trabalho, né? Vejo lá você falando do trabalho. Você trabalha com o que, cara? É design gráfico. Mexe lá no Photoshop. É, no Photoshop, Illustrator, Corel. Bacana. Qual o seu aparelho? O meu, eu tenho um iPhone. Qual? O 3GS? O iPhone 4. iPhone 4? Isso. Ficou com inveja lá da Siri, assistiu The Big Bang Theory, viu o Rajesh lá conversando com a Siri, falou, pô, vou pegar a Eve, foi isso ou não? Isso, eu vi a Siri e queria um aplicativo compatível. Aí achei a Eve, que é muito boa, ela tem umas funcionalidades boas, mas eu acho que não é comparado a Siri. Eu nunca tentei, né, usar a Siri, porque não tem como, tentei usar hackers lá. Você tá usando, tem um aplicativo, se eu não me engano, chamado Voice Command, Voice Commander, que faz um papel de Siri, não é exatamente de Siri, ele faz uma integração, né? Ele permite que você ligue, ele permite que você, vamos dizer assim, lá o Voice Control, ele é um super Voice Control, tá na App Store, você nem precisa de jailbreak, é antigo, tem um ano, ou seja, você não vai fazer perguntas, ele não tem uma inteligência, vamos dizer assim, artificial, como é o caso da Siri. No caso da Eve, você pode perguntar qualquer coisa pra ela que ela responde. Como é que é isso, Renato? Eu fiz algumas perguntas pra ela, tipo... Em inglês ou em português? Em inglês. Ela não aceita português. Eu perguntei, ela falou assim, eu perguntei quando que ela ia ter versão pra português. Ela falou que não sabia me responder e mandou a página do Google pra me traduzir. E ela também, eu pergunto o resultado da Mega Sena. Ela sabe responder, Mega Sena aqui do Brasil. Bacana, ela soube responder. Temperatura, sabe resolver contas, por exemplo, 3 mais 3, ela consegue responder. Só que ela tá muito instável, né? Ela quase não fica. Tem 4 dias que eu tô com ela e funcionou um dia e meio. Quanto é que custa esse aplicativo? Custou 99 cents, né? Lá na Apple Store americana. E você tem que pagar alguma assinatura mensal? Não tenho assinatura mensal. Eles avisam que o serviço ainda está em beta no site. Por isso que eu acho que fica caindo toda hora. Servidores não são compatíveis. E com a Eve, o que você consegue fazer? Você consegue chegar pra ela e falar assim, liga pra minha mãe, ela vai ligar, claro, em inglês. Não, ela não tem essa integração com os aplicativos nativos do iPhone. Entendi, ou seja, a Eve só vai fazer a parte de perguntas, né? Vai ser a Eve é só um Forever Alone, é isso? É isso aí, Forever Alone. Ela não tem tanta integração quanto o Siri. Entendi. As pessoas não usam usam muito o Siri dessa forma, pelo menos eu não reparei. Mas no Siri, com a Siri, você pode chegar e fazer perguntas bem complexas, né? Você pode chegar e falar assim: quantas cidades têm uma população maior que 200 mil, uma coisa assim. Chega nesse nível de complexidade a Eve ou não? Como é que é isso? Você chegou a fazer umas perguntas, né? Tirando aquela coisa de Mega Sena e tal, você fez algumas outras perguntas cabeludas, capciosas lá pra Eve, não? Fiz sim, eu perguntei quantas pessoas existiam na China. E aí? Ela ficou um tempo carregando, aí apareceu, ela não sabia me responder, ela me redirecionou pra página da Wikipedia e ela pergunta, toda vez depois de uma resposta que ela dá, ela pergunta, tem o joinha ou não joinha, que é o joinha pra cima e pra baixo, se você gostou ou não da resposta dela. Aí ela vai aprendendo, legal, bacana. E você tá satisfeito com a Eve? Acho que valeu a pena esses R$2 que você gastou ou não? Não, ainda não tá valendo, porque de 4 dias que eu tô usando ela, 4 dias que eu comprei, eu usei 1,5. É, servidores estão muito fracos, servidores caem toda hora. Mas eu acredito porque tá em beta, mas daqui pra frente ela vai melhorar. Entendi. Talvez se a Apple liberar a API, né, que possa integrar com os outros aplicativos. Entendi. Legal então, Renato. Mais alguma coisa que você tem aí pra compartilhar com a gente? Legal então, Alex. Foi um prazer falar com você. Quer dizer, Renato. Então, eu e os meus. Foi meu, pode. Então, Renato, prazer falar contigo. Tá bom? Obrigado pela participação. Obrigado. Eu que agradeço. É uma honra participar do Cocatec. Welcome to the future. Coca. Comentários. Coca Tech. Eu postei um vídeo lá no Coca Tech TV com o Griffin, né? O case do survival da Griffin. Pra vocês darem uma olhada, pra vocês entenderem melhor o que é essa armadura que eu falo, essa borracha que fica em volta, o fato dele ser todo vedado, né? O vidro, você não toca no vidro, ele tem lá um vidro transparente na armadura, protegendo os microfuros pra propagação do som, né? Tanto da sua voz quanto lá dos alto-falantes, para você escutar, né? Aquele alto-falante que fica perto da câmera frontal e também lá no dock, né? Tanto o microfone quanto o do alto-falante. Eu fiz também um teste de som para vocês sentirem, né, que não atrapalha em nada a propagação do som, né, esse case. Fiz também um teste de resposta da tela, né, de responsividade da tela. Então você vai ver que não atrapalha em nada. Tá bem legal esse vídeo. Vale a pena você dar uma olhada. E agora ele tá no feed principal do Cocatec, né? Tá junto o áudio e o vídeo, além também de estar presente lá no canal do YouTube, né? youtube.com/cocatecpodcast. E agora, né, que a gente tem, digamos assim, assistência internacional, né, ilimitada aqui no Brasil também, talvez valha a pena você comprar um AppleCare pro iPhone, né? Até quem comentou isso foi o Jaime, né? Ele tava querendo pegar um AppleCare pro iPhone e pro iPad. Pro Mac, como é que funciona o AppleCare, né? É uma, você estende a garantia. Então, por exemplo, se eu não me engano, são 2 anos de garantia. Então, você compra um Mac, ele tem garantia de 1 ano. Se você quiser estender, você pode, a qualquer momento desse 1 ano, comprar o AppleCare e aí você ganha 2 anos de garantia. Então, o preço mais ou menos deve estar na faixa de uns $200, alguma coisa assim, não sei precisamente, você pode ir lá dar uma olhada. Eu recomendo que você não compre, né, que você vai na loja, né, o pessoal já quer te empurrar logo o AppleCare. Eu recomendo que você espere, uma vez que você pode comprar a qualquer momento, né? Você vai lá na véspera de vencer a garantia, você pode entrar lá no site e comprar. Isso é uma coisa legal. Você pode comprar isso em qualquer lugar do mundo. Você tá aqui no Brasil, você pode comprar lá nos Estados Unidos, não tem nenhum problema, você pode comprar online, né? Até era uma coisa que um amigo meu fez, né? Aqui no Brasil tava caro demais, tava, se eu não me engano, aqui no Brasil tava uns R$500, R$600, e comprando lá ia sair por R$300, R$400, né? Ele comprou lá, veio e foi tudo tranquilo. Só que aí o Jaime foi correr atrás do AppleCare pro iPhone. Primeiro que você não existe esse produto para venda aqui no Brasil, você tem que comprar lá na Apple Store americana, online, sem nenhum problema. A questão é que você tem 30 dias para comprar isso. Então, por exemplo, você comprou o iPhone lá em outubro, no lançamento do iPhone lá nos Estados Unidos, você não vai conseguir fazer isso, porque você tem 30 dias. Eles pegam pelo número de série e através do número de série do iPhone eles sabem quando que aquele iPhone foi comprado ou não. Então é um pouquinho diferente o mecanismo. Eu também não tô por dentro de preços, mas de repente vale a pena você dar uma olhada. ligado, né? De repente você se interessa por algo assim. Eu não sei como funciona a parte de transferências, né? No Mac funciona sem nenhum problema. Por exemplo, eu compro um AppleCare hoje, né? Então, eu compro tudo hoje. Hoje eu compro um MacBook e eu compro também um AppleCare. Então, eu vou ter garantia até 2015, né? 3 anos. E vamos supor que em 2013 eu resolva comprar um outro Mac. Eu posso usar esses dois, essa extensão, né? Eu posso falar, olha, agora eu troquei de Mac, o meu Mac agora não é mais esse aqui, é esse outro, eles transferem um AppleCare para ele. O que não fica claro é se eu vou ficar com a garantia até 2016, né? Porque em tese o primeiro ano não é do AppleCare, mas eu acho que não. Eu acho que você acaba cancelando a garantia de um ano, dando o original, e você fica com 3 anos. Eu acho que alguma coisa assim, não tenho muita certeza. Eu sei que você pode trocar, né? Você vende lá o seu Mac, você não precisa vender ele com o AppleCare, você pode transferir o AppleCare para um dispositivo que você tenha. E o Matheus Pereira pelo Twitter disse assim, pô, eu pedi pro VoiceOver lá reproduzir podcast Coca-Tech e ele saiu tocando uma música. O VoiceOver, ele não suporta o comando de podcast, ele não reconhece isso, mas a Siri reconhece, né? Isso foi também uma grande vantagem em relação a Siri para mim, né, que gosto de podcast, porque eu às vezes queria controlar, né, o podcast estava lá ouvindo, né, isso só funciona com músicas, não funciona com outro aplicativo. Aí eu falo, pô, avança lá, não sei o que, eu quero ouvir o podcast tal, quero ouvir o tal podcast, ele não faz. Com a Siri funciona tranquilamente. E aproveitando que tá falando de podcast, o Eric Neubra perguntou quais seriam os 10 podcasts que eu ouço e recomendo. Bom, eu vou preparar um post disso lá no cocatech.com.br. Eu já publiquei 2 posts associados a podcast, mas voltados para a área de tecnologia, em português. Tem lá 2 posts, né? Um eu falo dos podcasts sobre tecnologia e também sobre os podcasts voltados para o mundo Apple. Vale a pena você dar uma conferida. Tá aí linkado também nas notas do cast. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Nossa conversa continua no Twitter, no @cocatech, e também pelo Facebook, no facebook.com/groups/cocatech. E o podcast volta amanhã, quinta-feira. Abraço para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Thank you all very much. Termina agora. Coca-Tech. Produção e apresentação, Gustavo Faria. Acesse www.cocatech.com.br. Siga @cocatech no Twitter. Thank you for your patience. Até a próxima.